Cheiro 33, página 305, capítulo 23, revelada. A sombra era grande e disforme. Agigantava-se sobre mim, com uma cabeça descomunal oscilando perto da minha cara. Acho que pensei em gritar, mas o som ficou preso na garganta e tudo o que consegui emitir foi um guincho abafado. Xiu, sou eu! Sussurrou Jamie. Uma coisa volumosa e arredondada deslizou-lhe dos ombros, caindo no chão com um som abafado. Quando isso aconteceu, consegui ver-lhe a silhueta real, uma sombra esguia e recortada ao luar. Fiquei ofegante durante algum tempo, com a mão agarrada ao pescoço. Desculpa, murmurou ele sentando-se na borda do colchão. Foi uma estupidez da minha parte. Estava a tentar não acordar o Doc. Nem me passou pela cabeça que te poderia assustar. Sentes-te bem? E bateu-me ao de leve no tornozelo, a parte do meu corpo que lhe estava mais próxima. Claro que sim, respondi indignada, ainda sem conseguir respirar como devia. Desculpa, murmurou ele de novo. Jamie, o que estás a fazer aqui? Não devias estar a dormir? Por isso é que vim ter contigo. O tio Jeb estava a ressonar de uma maneira que nem te passa pela cabeça. Já não conseguia aguentar. A resposta dele não fazia qualquer sentido. Não costumas dormir com o Jeb? Jamie bocejou e curvou-se para abrir o saco de cama bujudo que tinha deixado cair. Não, costumo dormir com o Jared. Ele não ressona, mas tu sabes isso. Era verdade. Então, por que não ficas no quarto do Jared? Tens medo de dormir sozinho? Seria algo que compreendia perfeitamente. Ali dentro, tinha a sensação de viver num estado de terror permanente. Medo? Resmungou ele ofendido. Não, este é o quarto do Jared e o meu. O quê? Perguntei sobressaltada. O Jeb pôs-me no quarto do Jared? Não conseguia acreditar naquilo. Jared daria cabo de mim. Não, primeiro acabava com Jeb e depois comigo. Também é o meu quarto e eu disse ao Jeb que podias ficar com ele. O Jared vai ficar fulo, desabafei em voz baixa. Posso fazer aquilo que quiser com o meu quarto, resmungou Jamie num tom rebelde, mordendo o lábio a seguir. Não vamos contar-lhe, ele não precisa de saber. Assenti com a cabeça. Acho uma boa ideia. Não te importas que durma aqui contigo? O tio Jeb é mesmo barulhento. Não, eu não me importo. Mas, Jamie, acho que não o devias fazer. Ele franziu o sobrolho, tentando exibir um ar indiferente, em vez de magoado. Por que não? Porque não é seguro. Às vezes, à noite, há pessoas que vêm à minha procura. Jamie arregalou os olhos. Ah, sim? O Jared tinha sempre a carabina com ele. E as pessoas iam-se embora. Quem eram elas? Não sei. Por vezes era o Kyle, mas certamente há outros que ainda estão por cá. Ele acenou-me com a cabeça, indicando que compreendia. Mais uma razão para eu ficar. O Doc pode precisar de ajuda. Jamie. Noah, eu não sou um miúdo. Consigo tomar conta de mim. Era evidente que argumentar com ele só contribuiria para lhe aumentar a resistência. Pelo menos fica com a cama, anuí, já a desistir. Eu durmo no chão. É o teu quarto. Isso não está certo. Tu és a convidada. Soltei um suspiro. Ah, não. A cama é tua. Nem pensar. Ele estendeu o saco de cama e cruzou os braços contra o peito num gesto decidido. Mais uma vez, vi que argumentar era a pior forma de lidar com Jamie. Bom, isso era algo que poderia corrigir assim que ele adormecesse. Jamie dormia tão profundamente como se estivesse em coma. Nessa altura, Melanie conseguia transportá-lo ao colo para qualquer lado. Podes usar a minha almofada, ofereceu ele, dando uma palmada numa que estava ao seu lado. Não precisas ficar toda enrodilhada aí ao fundo. Esbocei uma expressão contrariada, mas fui a gatinhar até à cabeceira da cama. Isso mesmo, disse ele, dando-me a sua aprovação. Agora podes atirar-me do Jared? Hesitei e quase lancei mão à almofada que tinha debaixo da cabeça. Ele deu um salto e curvou-se sobre mim para arrebatar a outra. Voltei a suspirar. Ficámos deitados, em silêncio, durante algum tempo, atentos ao silvo tranquilo da respiração do médico. O Doc tem um ressonar bem à maneira, não é? Sussurrou Jamie. Não nos tira o sono, concordei. Estás cansada? Sim. Ah. Aguardei que ele voltasse a falar, mas Jamie silenciou. Querias alguma coisa? Perguntei-lhe. Não me respondeu de imediato, mas eu senti-o a debater-se, pelo que fiquei à espera. Se te perguntasse uma coisa, dizias-me a verdade? Foi a minha vez de hesitar. Eu não sei tudo, respondi, evitando comprometer-me. Isto deves saber. Quando nos fomos embora, o Jeb e eu, ele esteve a dizer-me umas coisas, algo em que ele estava a pensar, mas que não sei se estará certo. De súbito, Melanie encontrava-se muito presente na minha cabeça. A fala murmurada de Jamie era muito difícil de ouvir, ainda mais que a minha respiração. O tio Jeb pensa que a Melanie ainda pode estar viva. Quer dizer, aí dentro, contigo. Meu Jamie, Melanie suspirou. Não repliquei a nenhum deles. Não sabia que podia acontecer uma coisa dessas. Isso é verdade? A voz dele vacilou e percebi que Jamie lutava para não chorar. Não era um rapaz que chorasse com facilidade. E aqui, no mesmo dia, já o tinha entristecido profundamente por duas vezes. Senti uma dor a cravar-se no peito. É, Noah? Diz-lhe, por favor, diz-lhe que o amo. Por que não quer responder? Naquele momento, Jamie estava mesmo a chorar, tentando abafar o som. Rastejei para fora da cama, comprimindo-me no chão rijo, entre o colchão e o saco-cama. Estendi o braço sobre o peito dele que tremia. Curvei a cabeça contra o seu cabelo e senti as suas lágrimas quentes no meu pescoço. A Melanie ainda está viva, Noah? Por favor. O mais certo era ele estar a ser usado. O velho podia tê-lo mandado até ali, apenas com esse objetivo. Jeb era suficientemente esperto para ver a facilidade com que Jamie ultrapassaria as minhas defesas. Era possível que ele procurasse uma confirmação para a sua teoria e nada o impediria de recorrer ao rapaz para obter. O que faria Jeb, depois de ter certezas sobre esta perigosa verdade? Que uso faria ele da informação? Tinha a sensação de que ele não me queria fazer mal, mas seria seguro confiar no meu próprio arbítrio? Os humanos eram criaturas falsas e traiçoeiras. Faltava-me a capacidade para prever os seus planos mais tenebrosos, a partir do momento em que eram inconcebíveis junto da minha espécie. Ao meu lado, o corpo de Jamie tremia. Ele está a sofrer, gritou Melanie. Ela debatia-se impotente contra o meu controlo. Mas se isto se viesse a revelar um erro crasso, não poderia culpabilizar Melanie. Eu sabia quem é que estava agora no uso da palavra. Ela prometeu que iria voltar, não foi? Murmurei. A Melanie quebraria alguma promessa que te tivesse feito? Jamie passou-me os braços pela cintura e agarrou-se a mim durante muito tempo. Passados alguns minutos, murmurou: Amo-te, Mel. Ela também te ama. E sente-se muito feliz por estares aqui em segurança. Ele manteve-se em silêncio, o tempo suficiente para as lágrimas secarem na minha pele, deixando um resíduo fino e salgado. São todos assim? Murmurou. Muito depois de pensar que ele tinha adormecido. Todos ficam? Não. disse-lhe com tristeza. Não, a Melanie é especial. Ela é forte e corajosa. Muito. Achas, ele parou para fungar, achas que o pai talvez também ainda lá esteja? Engoli em seco, tentando desfazer o nó na minha garganta. Mas não consegui. Não, Jamie, acho que não. Não da mesma maneira que a Melanie. Porquê? Porque ele trouxe os batedores à tua procura. Bom, foi a alma que estava dentro dele que o fez. Se ainda lá estivesse, o teu pai não deixaria que isso acontecesse. A tua irmã nunca me deixou ver onde estava a cabana. Nem que eu soubesse que existias durante imenso tempo. Só me trouxe aqui depois de se certificar de que não te faria mal. Aquilo era informação a mais. Só quando acabei de falar é que reparei que o médico tinha deixado de ressonar. Já não se ouvia o som da respiração dele. Que estúpida! Praguejei para mim mesma. Ana! Exclamou Jamie. Encostei o mais possível a boca ao ouvido dele, para não haver forma de o médico conseguir escutar. Sim, ela é muito forte. Jamie esforçou-se por ouvir, de rosto franzido, e depois olhou de relance para a abertura do corredor às escuras. Deve ter chegado à mesma conclusão que eu, porque se virou para o meu ouvido, segredando-me num tom ainda mais baixo. Por que farias isso? Por que é que não nos farias mal? Não é o que pretendes? Não, não desejo fazer-te mal. Porquê? A tua irmã e eu temos passado muito tempo juntas. Ela partilhou-te comigo. E eu comecei a amar-te também. E ao Gerard também? Fiz ranger os dentes por um segundo. Contrariada por ele ter estabelecido aquela relação tão facilmente. É claro que também não faria nada para magoar o Jared. Ele detesta-te, declarou Jamie, manifestamente pesaroso pelo facto. Sim, todos detestam. Soltei um suspiro. Não posso censurá-los por isso. O Jeb, não. E eu também não. Podias detestar se pensasses mais sobre o assunto. Mas nem sequer estavas aqui quando foi a invasão. Não foste tu quem apanhou o meu pai, a minha mãe ou a Melanie. Nessa altura estavas no espaço profundo, não é? Sim, Jamie. Mas eu sou aquilo que sou. Fiz aquilo que as almas fazem. Antes da Melanie, tive muitos hospedeiros. E nada me impediu de me apossar das vidas deles uma e outra vez. É assim que eu vivo. A Melanie odeia-te? Refleti na pergunta por um minuto. Não tanto como antes. Não, não te odeio nada. Nunca mais. Ela está a dizer que nunca mais me vai odiar, murmurei, quase só para mim. Como é que ela está? Feliz por estar aqui. Feliz por te ver. Nem sequer se importa que eles nos matem. Jamie ficou tenso, sob meu braço. Eles não podem fazer isso. Não podem, se a Melanie ainda está viva. Afligiste-o, queixou-se Melanie. Não era preciso dizeres isso. Se ele não estiver mentalizado, vai custar-lhe mais. Jamie, eles não vão acreditar nisso. Sussurrei. Vão pensar que estou a mentir para te iludir. Se contares isso, o que conseguirás fazer é estimular-lhes o desejo de me matarem. Só os batedores é que mentem. A palavra fê-lo estremecer. Mas tu não estás a mentir, eu sei, afirmou ele, passados alguns instantes. Encolhi os ombros.